Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caríssimos ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o vosso programa aqui na Rádio Internet, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E como já vem sendo costume, aqui na Internet, às sextas-feiras dedicamos este bocadinho à música, aos hits de dança, essencialmente, dos anos 90. Pois é, e hoje vamos voltar-nos a focar precisamente neste estilo de dança, aliás, neste estilo de música, música de dança então dos anos 90. Mais precisamente, hoje de 1999, ou pelo menos maioritariamente. Hoje vou trazer alguns dos temas que mais badalaram neste ano de 1999, que encerrou essa maravilhosa década da música de dança. Eu ainda vou voltar atrás um bocadinho no tempo, vou até 95, mas vou andar essencialmente pelo ano de 1999. E vamos começar com o Soleil Noir, para depois ficarmos com mais duas musiquinhas que dispensam as apresentações para quem está dentro do mundo da música e da dança. Aliás, mesmo que eu não esteja, eu aposto que quando ouvir estas melodias as vão reconhecer de algum lado. Ora bem, posto isto, vamos então à música nesta sexta-feira de muito calor. Ai meu Deus, que este calor é uma coisa fenomenal. Mas bom, o mais importante é realmente essa energia que nos vai chegando através do sol. Eu tenho pena de não poder canalizar esta energia assim, para fazer chegar assim, sabe, assim, com estas músicas. Eu gostava de ter aqui um sugador de energia solar que convertesse em energias positivas assim para a mente. Era bom, era muito bom. Um dia destes ainda devo inventar uma tecnologia parecida. Bem, enfim, bom, vamos à música, chega de conversa. E venha le soleil noir! La lumière s'en va. Un petit moment d'obscurité. Infinité. Immensité. Le soleil noir m'emplit d'émotions. Il m'emmène vers la planète des rêves. Ce phénomène fantastique me fait trembler. J'entends mon cœur qui bat. Tout émerveillé, je sens l'énergie du soleil noir. Noir.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.